Bravo, 200 para 1506, Bravo. Comandante, muito obrigado pelo bom dia, ainda no horário local, não horário de verão, 11h42. Desça para 2 mil pés para o de Duna, ajuste 1014. 2 mil pés para o de Duna, na pressão do PCR. Estabilizado o curso do lote, o Max Charlie Alpha. Charlie Alpha, torre 11895. 895, traço. E Salvador, Papatango, Max Charlie Alpha. Max Charlie Alpha, continue a aproximação, vai pousar 1710. A intenção no site, você dá presente, Proton e uma base pela direita para o 17. Então autorizado para a base direita do 17, reporte, Max Charlie Alpha. Charlie Alpha. Salvador, gol 1606. Tem a informação Charlie, posição número 5. Para Campina Grande, pronto a cópia? Campina Grande, pronto a cópia, 6606. Autorizado 390 Campina Grande, via Tesouro 10. Decola da 1-0, curva esquerda, na saída Puca, Jamo, depois voa Zipar. Aciona o código 5155, controle 208. Campinha na grande, 390, upper Zulu, 1-0. Decola da 10, Puca, Jamo, Zipar, 5155 no transponder, 20.8, controle, o gol 1606. Correto, chama para acionar. Chamará. Boa noite, 9.5, informação Charlie na posição 04, autorização João Pessoa. Troca para todos, 1895, por favor. Exato. Rapaz, é 97 contra o Machado checado, Max Chalhão. Ele pôs o Chalhão, 120 graus, 59, pista 17. Calha Alfa, ali pelos 17. 2 Salvador, gol 9.96, boa noite, autorização. João Pessoa, informação Charlie, está na posição 4. Q8, 9.6 para cópia. Okay. Autorizado, João Pessoa, nível 370, via pelos 58. Decola da 1-0, curva esquerda, na saída Puca, Jamo e depois voa Aracaju. Aciona 5154, controle de frequência 20.8. João Pessoa 370, por 58 aprovado, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5154, 208. Correto, chama para acionar. Chama. autorizado de unidades. Tá aqui, acionamento, depois pushback de unidades. Seu solo aos 4.000, autorizado táxi até seu portão, até seu pátio, ao estacionar tudo nesse livro. Aguarde, final 2, aguarde. Aguardando na 2, não pede seu passo. Pesado, zona 2000. Libera a velocidade? Autorizado, Duna 2000. Negativo, é, o padrão aí ele fica ali atrás do portão 4, não tem como fazer a 2 não. Atingindo 2.000 pés, Delta 3, Bruno 70 na pressão Duna. Autorizado LS. Autorizado LS, 3.170. Saí do táxi 94, confirme o POB somente. É que tá muito ruim a transmissão, não consegui compreender. Ok, agora sim, tá no táxi, chame no ponto de carro. Pronto, pode coordenar que a equipe já pode iniciar, chame táxi. Salvador, boa noite, Delta 3170, estabilizado, baixa a trama. 3170, livre pouso, Ventura, 20 graus, 5 nós, pista 10. Livre pouso na pista 10, para o Delta 3170. Mantém a posição. Salvador, boa noite, nós iremos para o estacionamento. Foi tudo a menos 5, está autorizado, chame táxi. É no 4, nós nós iremos para iniciar. Aqui no 4, então aguarde. Aqui no 4 tem uma aeronave atrás, assim que ele iniciar o táxi, aí sim pode iniciar seu pushback. Tem que manter posição aguardando, 8900. Salvador. Qual o POB? POB 136. Querido táxi, chama o ponto de espera, ponto 28, decimal 95. Querido táxi, ponto de espera da 10, 2295. 605, puxa, chama a 6. 605, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, chama 606. 1314, táxi direito, 1895. siga 606. Eu podia nos ajudar aí com relação ao operador de Singer. Então que aguarde então que o do 4 vai fazer também, possa ser que esteja lá, não sei se tem mais de um aqui, aguarde. Aguardado, então, obrigado. 896 no 4, limpo pushback, acionar chame táxi. NZ 896. 3170, solo 57, livra à direita e táxi via Alfa, chama antes da Juliette, não me escuta. Táxi via Alfa, chama antes da Juliette, não me escuta, para o 3170. Oi, Salvador. Boa noite. Boa noite, 714, ponto espera da 10. 714, livre decolar, correção, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 714. 994, livre decolar, 100 graus, 5 nós. No 7 no 4, Zalé, mantém a cabeceira no 0. 7 no 4, ali, mantém a cabeceira no 0. Bono 994, decolar 259, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, obrigado, 994. Bono Salvador, boa noite, Bono 994, vamos sair da boca. 994, contato radar, subo 350. 350, 994. O gol no 606 no Finger 05 já deu início ao pushback? Gol no 606, Torre? Prossiga no 606. Já, o senhor já deu início ao pushback? Negativo, nenhum operador de Finger, nem na posição, nem na posição 4. A gente vai aguardar a nova autorização, que vai passar um airbus da TAM sua cauda após estar reautorizado aqui com a passagem da TAM e vou informar quem infra era. Ok, estamos aguardando, então aguarda a aeronave da TAM na retaguarda, no 606. TAM 3170, prossegue Juliette, portão 62. Portão 612, você dá um acesso. Olha, boa noite, 96 também está com problema aqui, operador de 5. 7, no 896, vou informar infra era, ok? Obrigado. Pronto, no 7 no 4. O gol no 7 no 4, tem livre decolagem, pistão no 0, uma centena com 3 nós. Livre decolagem. Boa noite, 96. Só para informar, o voo no 606 está pronto. Acabamos de puxar o... Gente, o gol no 606 está autorizado. Prosseguir com o pushback, chame para o táxi. Autorizado o posicionamento para o táxi no 606. 17, 14, decolado 0302, controle agora, 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Trulli, boa noite, voo no 714, decolou. 714, boa noite, contato radar, subo 230. 230 no 714. Se possível, Flores Aracaju. Voo 996, 150, bordo de 6238, alternado Fortaleza. Dois ataques à direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 014, gol no 896. Ataque via Índia, gol no 896. Gol 994, chame Recife 12545. 2545, 94, até mais. Táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, pista no 0, reporte pronto, ajuste no 0, 14, gol no 606. No 0, 14, Pátio, Índia, formará pronto no ponto de espera da 10, no 606 da gol. Autorizado ali em decolar, pista 10, vento de 10 graus com 5 nós. Ali decola pista 10, boa noite, 96. No 4, autorizado Aracaju. Aracaju, obrigado. espera no 606 Laguna. Voo no 606, autorizado Alian, e manter, cabeceira 10. Ali manter no 06.